Cheiro 15, capítulo 5. Os preparativos para a viagem começaram um mês antes da ceifa da cevada. O meu pai decidiu que levaria a Mamré, todas as suas esposas e a maior parte dos filhos. A Simeão e Levi mandou-os ficar para trás com os rebanhos. E uma vez que ambas as esposas deles estavam grávidas pela primeira vez, eles não objetaram. Embora Shuá não estivesse grávida, Judá pediu também para ficar. E as mulheres sabiam todas porquê. Os gritos dos prazeres noturnos deles eram uma fonte de piadas e de sorrisos tolos. Os meus irmãos e eu fomos chamados à presença das nossas mães, que examinaram as nossas melhores roupas e as acharam insuficientes. Seguiu-se uma agitação de lavagem, remendos e costura. Raquel decidiu fazer uma túnica nova para o seu único filho. O traje de José, decorado com tiras de vermelho e amarelo, granjeou-lhe horríveis gozos por parte dos irmãos. Ele ignorou as gozações e jurou que preferia a peça de roupa que a sua mãe lhe tinha feito às coisas insípidas que eram dadas a usar aos homens. Não consegui perceber se ele estava a erguer uma fachada corajosa ou se realmente gostava do seu elegante vestuário. A mim deram-me braceletes para os pulsos, as minhas primeiras joias. Eram só de cobre, mas eu adorava-as, especialmente o som feminino e adulto que elas faziam. De facto, passei tanto tempo a admirar o modo como as três tiras se juntavam nos meus pulsos, que não prestei atenção aos meus pés. E no primeiro dia em que as usei, tropecei e esfolei o queixo, que ficou em carne viva. Fiquei horrorizada com a ideia de ir conhecer a avó com um ar de criança cheia de crostas. Estudei a minha cara no espelho de Raquel todos os dias, até nos termos ido embora. Implorei a Ina que me desse um unguento e escarafunchei a enorme crosta vermelha. No dia em que partimos para Mamré, estava fora de mim de excitação. Ignorei todos os pedidos que me eram feitos. A minha mãe, em todo lado, ao mesmo tempo, certificando-se de que os jarros do azeite e do vinho estavam selados em segurança, de que os meus irmãos tinham penteado as barbas, de que tudo estava pronto, acabou por perder a paciência comigo. Foi uma das poucas vezes em que ela levantou a voz para mim. Ou me ajudas ou deixo-te cá, para servires as mulheres dos teus irmãos, disse ela. Não precisou de dizer mais nada. A viagem demorou poucos dias e foi alegre. Cantámos enquanto caminhávamos, arranjarmo-nos no nosso vestuário luxuoso, orgulhosos do nosso lindo rebanho, pois só os melhores animais tinham sido escolhidos para serem dados de presente à avó. Jacó andava ao lado de Raquel de manhã cedo, inalando o perfume dela, sorrindo, falando pouco. Depois tomava o seu lugar ao lado de Leia para discutir os animais, as colheitas e a etiqueta apropriada para cumprimentar os pais dele. Ao fim da tarde, Jacó encaminhava-se para Bilhá, tirando lugar a Ruben, a sombra dela. O meu pai caminhava com a mão sobre o pequeno ombro dela, como se precisasse do seu apoio. Eu estava perfeitamente feliz. José ficava ao meu lado. E até se esquecia suficientemente da maneira como se devia comportar para me dar a mão de tempos a tempos. À noite eu ficava ao pé de Zilpa, que me alimentava a admiração pela avó, com histórias sobre a reputação de Rebeca, como adivinha, curandeira e profetisa. De modo que eu quase não conseguia adormecer, quase não me conseguia conter para não correr, pois ia ver Tabea outra vez. Ver Renro sorrir-me-ia, contar-me-ia mais um bocado da sua história. E ia conhecer a avó, que eu imaginava que me perceberia instantaneamente e me adoraria acima de qualquer um dos meus irmãos. A meio da manhã do terceiro dia, avistámos a tenda de Rebeca. Mesmo à distância, era uma maravilha. Embora a princípio não tenha percebido o que é que brilhava no outro lado do vale diante de mim, a tenda era enorme, muito maior do que qualquer tenda que eu alguma vez tivesse visto, e completamente diferente das nossas habitações de pelo de cabra. Esta era um arco-íris preso à terra, vermelho, amarelo e azul, flutuando por sobre o terreno alto, sob um pálio de grandes e velhas árvores, cujos ramos imploravam a um céu sem nuvens. À medida que nos aproximámos, tornou-se claro que aquilo era menos uma casa do que um pálio, aberto por todos os lados para receber os viajantes de todas as direções. Lá dentro, vimos de relance vívidos objetos pendurados em padrões simultaneamente delicados e audaciosos, com cenas de mulheres a dançar e peixes voadores, estrelas, crescentes, sóis, pássaros. Eram mais bonitos do que todas as coisas feitas à mão que eu alguma vez tivesse visto. Quando quase conseguíamos sentir a sombra do bosque sagrado, apareceu a avó. Não saiu para nos receber, nem mandou nenhuma das suas mulheres, mas esperou na sombra da tenda maravilhosa, de braços cruzados, a observar. Não consegui desviar os meus olhos dela. Não me lembro da saudação formal do meu pai ou da cerimónia para apresentar os meus irmãos um por um e depois os presentes e finalmente as minhas mães e eu. Só havia a ela, a avó, a minha avó. Ela era a pessoa mais velha que eu alguma vez tinha visto. Os anos que ela tinha proclamavam-se nas grandes rugas da testa e à volta da boca. Mas a beleza da juventude ainda se agarrava a ela. Ela mantinha-se tão ereta quanto Ruben, quase tão alta quanto ele. Os seus olhos negros eram claros e penetrantes, pintados ao estilo egípcio, um padrão de cor pesado e negro que fazia parecer que ela via tudo. Os trajes eram púrpura, cor da realeza e da santidade e da riqueza. O toucado era longo e negro, perpassado de fios de ouro, criando a ilusão de um cabelo luxuriante, onde de facto só uns poucos fios cinzentos lhe restavam. Rebeca não reparou que eu a olhava fixamente. Os olhos da avó estavam fixos no filho, que ela não via desde o tempo em que ele era um rapaz, de faces macias, e que agora era um homem com filhos crescidos e avô. Não demonstrou emoção. Enquanto Jacó lhe apresentou os filhos e as esposas dele e os presentes que trouxera, assentia com a cabeça, aceitava tudo, não dizia nada. Eu pensei que ela era magnífica, distante como uma rainha, mas vi a boca da minha mãe apertar-se em desprazer. Ela tinha esperado uma demonstração de amor maternal pelo filho favorito. Eu não pude ver a cara do meu pai para medir a reação dele. Depois das boas-vindas oficiais, a avó virou-nos as costas e nós fomos levados para o lado oeste do monte para montarmos as nossas tendas e nos prepararmos para a refeição da noite. Foi aí que eu soube que a Tabea ainda não tinha chegado e que Verrenro tinha sido enviada a Tiro para comerciar a rara tinta púrpura que a avó preferia. Não vivia nenhum homem no bosque. Rebeca era assistida por 10 mulheres, que também tomavam conta dos peregrinos, que vinham procurar conselho e profecias daquela a quem chamavam oráculo. Quando fiz perguntas acerca do pai do meu pai, uma das assistentes da avó disse-me que Isaac morava a curta distância, na aldeia de Arba, numa barraca aconchegada, que era mais bondosa para os velhos ossos dele do que uma tenda aberta. Ele virá para a refeição desta noite, disse a mulher, cujo único nome era Débora. A avó chamava a todas as suas acólitas Débora, em honra da mulher que tinha sido a ama dela na infância e que a servira ao longo da vida e cujos ossos jaziam enterrados sob as árvores de Mamre. As mulheres da avó falavam em murmúrios tímidos e vestiam-se com a mesma simples túnica branca. eram uniformemente amáveis, mas distantes, e rapidamente parei de tentar vê-las como indivíduos e comecei a pensar nelas todas como as Déboras. A tarde passou rapidamente, na preparação para a refeição da noite. No preciso momento em que o primeiro pão saía do fogo, chegou a palavra de que Isaac tinha chegado. Corri em volta da tenda para ver o meu avô aproximar-se do bosque. Rebeca também veio ver, erguendo a mão numa breve saudação. O meu pai foi ter com ele para o cumprimentar, o passo dele a tornar-se mais e mais rápido, até ele estar de facto a correr em direção ao pai. Isaac não respondeu à saudação da esposa ou à excitação do filho. Continuou aparentemente sereno no seu assento almofadado, em cima de um burro conduzido por uma mulher com os mesmos trajes brancos do séquito da minha avó, embora esta usasse um véu que lhe cobria tudo exceto os olhos. Só quando ele se aproximou é que eu percebi que o meu avô era cego e que tinha os olhos semicerrados num aperto que lhe azedava toda a cara numa carranca permanente. Tinha ossos pequenos, era magro e teria parecido frágil se não tivesse o cabelo tão espesso e escuro quanto o de um homem mais novo. A avó observou a criada a ajudar Isaac a descer e a acompanhá-lo ao seu cobertor no lado leste de Mamré. Mas antes da criada lhe libertar o cotovelo, Isaac tomou a mão dela na sua e levou-a aos lábios. Beijou-lhe a palma da mão e pô-la na face dele. A cara de Isaac relaxou num sorriso para que qualquer um que quisesse vê-lo pudesse saber que a mulher velada era a companheira do coração do meu avô. O meu pai pôs-se perante Isaac e disse: "Pai?", numa voz transbordante de lágrimas. Isaac virou a cara na direção de Jacó e abriu os braços. O meu pai abraçou o velho e ambos choraram. Falaram em sussurros, enquanto os meus irmãos esperavam as apresentações. As minhas mães retraíram-se, trocando olhares furtivos por causa da comida, que ficaria seca e sem sabor se não fosse servida rapidamente. Mas os homens não queriam ser apressados. Isaac puxou o filho para um lugar a seu lado, enquanto Jacó lhe apresentava cada um dos seus filhos. Isaac passou as mãos pelas caras dos meus irmãos Ruben e Zebulon, Dan, Gad e Azer, Naftali e Issacar. Quando José foi finalmente apresentado como o filho mais novo, o avô puxou-o para o colo dele, como se ele fosse um bebê, e não um rapaz perto da idade adulta. Isaac passou os dedos pelos contornos da cara de José e pelos músculos dos braços dele, com ternura. Levantou-se uma brisa que ergueu a tenda de seda bem alto sobre eles, abraçando avô e neto no seu maravilhoso arco-íris. Era uma visão grandiosa, tirou-me fôlego. E foi precisamente nesse momento que Rebeca, que até então se mantivera distante, finalmente quebrou o seu silêncio majestático. "Deves estar com fome e com sede, Isaac", disse ela, oferecendo hospitalidade numa voz muito pouco graciosa. "As tuas crianças estão sedentas por causa da viagem. Deixa que a tua Débora te traga para dentro. Deixa as tuas noras mostrarem-me que sabem cozinhar." Um rodopio de trajes brancos pôs a refeição na mesa e o festim começou. O meu avô comeu bem, tomando os seus bocados de comida dos dedos da mulher velada. Perguntou se os seus netos tinham comido o suficiente e, de tempos a tempos, esticava o braço para encontrar o seu filho, pondo uma mão amorosa e tonta no ombro ou na face dele, deixando manchas de gordura que o meu pai não limpou. Vi isto detrás de uma árvore, pois com todas aquelas criadas não era necessário que eu carregasse comida ou água. Os meus irmãos estavam com fome e acabaram rapidamente. Pouco depois, Zilpá veio-me buscar para o nosso lado da grande tenda, onde as mulheres se aglomeraram. A avó sentou-se e nós observámo-la, enquanto ela provava uma única vez tudo o que estava em frente dela. Não disse nada acerca dos guisados, ou dos pães, ou dos doces. Não elogiou o queijo ou as azeitonas gigantes que as minhas mães tinham colhido. Não ligou à cerveja da minha mãe. Mas o silêncio de Rebeca já não me surpreendia. Tinha deixado de pensar nela como uma mulher igual às minhas mães, ou mesmo a qualquer outra mulher. No espaço de uma tarde, ela transformara-se numa força dos deuses, como uma chuvada ou um incêndio na mata. Por causa de a avó ter comido pouco e não ter dito nada, a nossa refeição foi mais sombria do que festiva. Não houve passagem de tigelas para a segunda prova, nem elogios, nem perguntas, nem qualquer conversa. O grande festim acabou em breves minutos e as Déboras levantaram as últimas taças sem dar tempo de pensar em voltar a enchê-las. A avó levantou-se e encaminhou-se para a ponta ocidental da sua tenda, onde o sol se punha num clarão de laranja e dourado. As assistentes dela seguiram-na. Rebeca estendeu as mãos, como se quisesse tocar os últimos raios de sol. Quando deixou cair os braços, as assistentes começaram a cantar uma canção que convidava a lua da ceifa de cevada a apresentar-se. As estrofes repetiam uma profecia antiquíssima. Quando cada espiga de cevada tivesse 27 sementes, o fim dos dias chegaria e haveria descanso para os cansados e o mal desapareceria da terra como a luz das estrelas ao nascer do sol. O último refrão acabou justamente quando a escuridão engoliu o campo. Acenderam-se lâmpadas no grupo dos homens. Acenderam-se lâmpadas no das mulheres. A avó veio connosco e eu temi que ficássemos sentadas em espera silenciosa durante toda a noite. Mas o meu medo não tinha fundamento, pois, logo que as luzes foram acesas, ela começou a falar. Esta é a história do dia em que eu vim para a tenda de Mamré, para o bosque de árvores sagradas, para o umbigo do mundo, disse a avó, Rebeca, em tons que poderiam ter sido escutados pelos homens, caso estivessem a ouvir. Foi nas semanas que se seguiram à morte de Sarai, a profetisa, amada de Abraão, mãe de Isaac. Aquela que deu à luz quando era demasiado velha para carregar água, quanto mais para carregar uma criança. Sarai, mãe querida. Na manhã em que entrei neste bosque, uma nuvem desceu sobre a tenda e sobre Sarai. Uma nuvem dourada que não carregava chuva nem cobria o sol. Era uma nuvem que só é vista sobre grandes rios e sobre o mar, mas nunca antes fora avistada em lugar tão alto. E, no entanto, a nuvem pairou sobre a tenda de Sarai, enquanto Isaac me conheceu e eu me tornei esposa dele. Passámos os nossos primeiros 7 dias como marido e mulher sob essa nuvem, em que os deuses com certeza estavam presentes. E nunca houve colheita mais rica em vinho e cereal e óleo do que naquela primavera, minhas filhas, disse ela num murmúrio, que era ao mesmo tempo orgulhoso e derrotado. Ah, mas para mim, tantas filhas nasceram mortas, tantos filhos mortos no ventre, só 2 sobrevivem. Quem poderá explicar este mistério? A avó ficou silenciosa e a sua disposição sombria cobriu as ouvintes. E os nossos ombros descaíram. Mesmo eu, que não tinha perdido nenhuma criança, senti uma aflição de mãe. Passado um momento, a minha avó levantou-se e apontou para Léa, para que ela a seguisse a uma câmara interior da grande tenda, onde as lâmpadas estavam acesas com óleo perfumado e as tapeçarias brilhavam. Nós, restantes, ficámos sentadas durante algum tempo, até percebermos que tínhamos sido mandadas embora. A entrevista da minha mãe com a avó deu-se pela noite dentro. Primeiro, Rebeca olhou longamente para a sua nora, traindo a sua miopia ao aproximar-se muito para observar a cara dela. Depois começou o interrogatório cerrado sobre cada pormenor da vida de Léa. Porquê é que não te deixaram fora para morrer quando nasceste com olhos como os teus? Qual é o local de enterro da tua mãe? Como é que preparas lã para tingir? Onde é que aprendeste a fazer aquela cerveja? Que espécie de pai é Jacó, o meu filho? Qual dos teus filhos é o teu favorito? Qual dos teus filhos é o que temes? Quantos cordeiros é que o meu filho sacrifica a El no Festival da Primavera? Qual é a tua prática na Lua Nova? Quantos bebés perdeste durante a gravidez? Que planos fazes para a entrada na idade adulta da tua filha? Quantos epás de cevada cultivas em Sukkot? E quantos de trigo? A minha mãe nem se conseguia lembrar de todas as perguntas que lhe tinham sido postas naquela noite, mas respondeu-lhe cabalmente e sem tirar os olhos da cara da avó. Isto espantou a mulher mais velha, que estava habituada a enervar as pessoas. Mas Léa não ficou intimidada. As duas arregalavam os olhos uma à outra. Por fim, a avó não conseguia pensar em nada mais para perguntar. Assentiu e fez um som sem palavras, um grunhido de ressentida aprovação. Muito bem, Léa, mãe de muitos filhos, muito bem. Com um meneio da mão, despediu a minha mãe, que foi direita ao seu cobertor, e adormeceu exausta. Durante os dois dias seguintes, as minhas titis foram chamadas para a câmara interior da avó, uma por uma. Raquel foi acolhida com beijos e carícias. Ouviu-se riso infantil quando as duas passaram uma tarde juntas. A avó deu palmadinhas nas faces da minha linda tia e beliscou-lhe os braços suavemente. Rebeca, que fora a beldade da sua geração, mostrou a sua caixa de maquilhagem, uma coisa grande, negra, lacada, com muitos compartimentos, cada um deles cheio de uma poção ou um unguento, de um perfume ou uma tinta. Raquel saiu da presença da avó, sorrindo, e a cheirar a óleo de lótus, com as pálpebras verdes e os olhos contornados com um colo negro brilhante que lhe dava um ar formidável, em vez de parecer apenas bonita. Quando Zilpá foi chamada, a minha titi caiu de cara à frente da avó e foi recompensada com um pequeno poema sobre Asherá, consorte de El e deusa do mar. A avó olhou brevemente para a cara de Zilpá, fechou os seus olhos negros e predisse o tempo e o lugar da morte da minha tia. Esta notícia, que ela nunca revelou a ninguém, não perturbou Zilpá. Se alguma coisa fez foi dar-lhe uma espécie de paz que durou o resto da vida dela. Desse dia em diante, Zilpá sorriu enquanto trabalhava no tiar. Não um sorrisinho ávido, mas um grande sorriso que a fazia mostrar os dentes, como se se estivesse a lembrar de uma boa piada. Bilhá temia a entrevista com a avó e tropeçou enquanto se aproximava da velha mulher. A avó franziu o sobrolho e suspirou, enquanto Bilhá manteve os olhos fixos nas mãos. O silêncio tornou-se pesado. E passado um bocado, Rebeca virou-se e saiu, deixando Bilhá sozinha com as belas tapeçarias que pareciam estar a gozar com ela. Estes encontros significavam pouco para mim. Durante três dias, os meus olhos estiveram no horizonte à espera de Tabé. Ela chegou, finalmente, no dia do próprio festival, com Esaú e a primeira esposa dele, Ada. A visão da minha melhor amiga pôs-me num alvoroço e eu corri para ela. E ela atirou-se num abraço contra mim. Quando nos separámos, reparei quanto ela mudara nos poucos meses em que tínhamos estado separadas. Era mais alta do que eu, uma boa meia cabeça. E não havia necessidade de puxar as roupas dela de encontro ao corpo para lhe ver os peitos. Mas quando vi o cinto que a declarava mulher, caiu-me o queixo. Ela tinha entrado na tenda vermelha. Já não era uma criança, mas uma mulher. Senti as minhas faces arderem de inveja, enquanto as dela ficaram coradas de orgulho. Eu tinha mil perguntas para lhe fazer sobre como era e sobre a cerimónia e sobre se o mundo era um lugar diferente, agora que o lugar dela nesse mundo era diferente. Mas não tive tempo de perguntar nada à minha prima. A avó já tinha notado o avental da Tabea e aproximou-se da minha tia, coberta de moedas. Poucos minutos depois estava a gritar com Ada, com uma fúria que eu pensava reservada aos deuses, que tinham o trovão e o relâmpago à sua disposição. A ira de Rebeca era terrível. Queres dizer que o sangue dela foi desperdiçado? Fechaste-a sozinha como a um qualquer animal? Ada bajulou-a e fez tenção de responder quando a avó levantou os punhos. Não te atrevas a defender-te, meu ignorante pedaço de nada, silvou a avó, sua babuína. Eu disse-te o que fazer e tu desobedeceste-me e agora não há nada a fazer. A melhor das raparigas dele, a única das sementes dele com um traço de inteligência ou sentimento. E tu trataste-a como um... Pá! Rebeca cuspiu aos pés da nora. Não tenho palavras para esta abominação. A voz tornou-se-lhe gélida e baixa. Basta. Não és digna de permanecer na minha tenda. Vai-te embora daqui. Maldita sejas. Deixa este lugar e nunca mais me apareças à frente. A avó ergueu-se em toda a sua altura e esbofeteou Ada com toda a força. A pobre mulher desfez-se no chão, lamentando-se, com medo que lhe tivessem lançado um feitiço. Os homens que tinham acorrido a saber do motivo de desagrado da avó arrepiaram caminho ao verem a maldição do oráculo e rapidamente viraram costas àquilo que era claramente assunto de mulheres. Ada arrastou-se para longe, mas Tabea lançou-se logo no chão aos pés de Rebeca, soluçando: não, não, não. A cara da minha prima tornou-se cinza e os olhos arregalados de terror. Toma o meu nome e chama-me Débora também. Faz-me a mais insignificante das tuas servas, mas não me mandes embora. Por favor, avó, por favor, imploro-te, imploro-te. Mas Rebeca não olhou para a criatura que sofria a seus pés. Não viu Tabea rasgar a cara até fazer correr riscas de sangue. Não a viu rasgar o vestido em bocados, nem a viu engolir punhados de pó. A avó virou costas e afastou-se dos últimos estertores da esperança de Tabea, embrulhando bem a capa em volta do corpo, como que para se proteger da infelicidade que tinha diante de si. As seguidoras da avó levantaram Tabea do chão e carregaram-na de volta para as tendas das esposas de Esaú.